my baby blue. Seu dinheiro, guarde pras crianças. Qual será o futuro? Tenha paciência. A paciência será o futuro. Salvem as crianças. Guarde seu dinheiro, tenha paciência. Salvem as crianças, qual será o futuro? Salve as crianças, guarde o futuro. Guarde paciência, pense no futuro. Qual será o dinheiro? Salvem as crianças. Salve as crianças, guarde o futuro, tenha paciência, a paciência será o futuro, salvem as crianças, Boa noite, São Carlos. Nós somos os Seychelles. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Aqui parar. Senão meu bem vai inflamar. São muitos dias sem dormir. Nessa atividade corre tanta suadeira. Vamos passar a noite juntos. Mas que delícia, depiladinha, amor. Game na sua. Mas que delícia, é tutti frutti, amor. Suadeira, vamos passar a noite juntos. Mas que delícia, depiladinha, amor. Gamei na sua. Mas que delícia, baby. amamos ele. Não é nossa culpa. Eu tentei de tudo. Vovó, mamãe, papai, tio, vovó. Mamãe, papai, tio, vovó, mamãe, papai, tio, vovó. Vou tocar agora uma do início de carreira, álbum Ninfa do Asfalto. Essa se chama Goza a Qualquer Preço. Goza a qualquer preço, limite até a dor, exploração da anatomia. Goza a qualquer preço, limite até a dor, exploração da anatomia. Pau, pau! Goza o face and goza o sabor. Pau, pau! Goza o face and goza o sabor. Rosa morena, rosa morena, rosa morena, rosa morena, rosa morena.

música nova agora. Que tá no site do Trama TV, A Serpente e o Dragão. E muito obrigado a vocês. Espero que a gente não tome choque aqui em cima. São Paulo e todo dia as assassino, a razão. Só o amor pra libertar o que o homem confinou no caminho de Shangri-La. Essa crise de valores, a doença social, um abismo, final dos tempos. Obrigado, São Carlos. A gente vai tocar a última. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora, que aguentaram a chuva. Ela respondeu a nós e deu trégua. Espero que vocês tenham gostado, gente. We'll be right back. que a vida é nada. Dorme que tudo é vão. Se alguém achou a estrada, achou a inconfusão. Com a alma enganada, com a alma enganada. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Baste a quem baste, que lhe basta, o bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. São Carlos. Boa noite a todos. Até a próxima. Seychelles agradece. Valeu, massa coletiva.